Oi, aqui quem os fala é o Gabriel Santos, direto daqui de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Neste momento são 9 horas e 23 minutos, dia 18 de agosto de 2019. Neste áudio eu vou falar várias coisas para vocês, né? Eu quero deixar isso bem claro, que eu tô cansado dessa coisa de esquerda e direita. Eu tô cansado dessa briga falsa, né? Dessa dicotomia falsa de esquerda e direita. Porque a gente sabe no fundo, esquerda e direita são braços de um mesmo corpo. São ideologias opostas de uma mesma moeda. Os dois lados trabalham para os senhores do mundo. Nenhum lado apoia a família, como falam. Nem esquerda nem direita defendem a família tradicional, nem o patriotismo, nem a propriedade privada. E muito menos o senso de nação. O que o governo Bolsonaro está fazendo aqui no Brasil é bem semelhante ao que o Lula está fazendo, enganando o povo brasileiro a todo tempo. Vocês sabem que ontem, no ano passado, eu votei no Bolsonaro para presidente da República. No ano passado, sabia? No primeiro turno do ano passado. No segundo turno, eu nem compareci às urnas, nem paguei multa. Eu votei no Bolsonaro para presidente no primeiro turno. No segundo turno, eu não compareci às urnas. Sabe por quê? Porque eu já estava cansado de acreditar nesse presidente aí, conivente com as fraudes eleitorais nas urnas. Perdão. Conivente com a fraude eleitoral. Um presidente que é conivente com a fraude eleitoral, entreguista, conivente com ideologias socialistas comunistas, conivente com o golpe do STF, conivente, é um presidente conivente com os crimes da esquerda caviar. Ele é um cavalo de Troia. E pior, é maçom, satanista, é maçom. Você sabe que todo alguém que é maçom tem que agir como um cavalo de Troia? Sabia disso? Piores que os vermelhos assumidos são os fabinistas, os neocons e os fabinistas, que são verdes e amarelos por fora, mas vermelhos comunistas por dentro. É assim que o Bolsonaro é. Bolsonaro é verde e amarelo por fora e é vermelho por dentro. Mourão, a mesma coisa. Joyce Raspa, Alexandre Frota, Rodrigo Maia, a mesma coisa. Não existem realmente pessoas comprometidas com o Brasil. Existem pessoas vermelhas por dentro, verde e amarela por fora e vermelhas por dentro. Nenhum político defende, de fato, os valores cristãos. Porque quem apoia os valores cristãos não pode ser maçom. Não pode se envolver em sociedades secretas. Deveria se afastar urgentemente Você que se diz conservador, está na maçonaria. Afaste-se da maçonaria enquanto é tempo. A maçonaria é contra a família tradicional. É contra o patriotismo. É contra os princípios judaico-cristãos. A maçonaria é contra o conservadorismo. É contra o conservadorismo. É uma organização criminosa que defende o entreguismo liberal e a agenda progressista, promovendo o progresso do regresso, o progresso do caos. Eles criam o caos para depois implantarem a ordem para a continuidade do caos. É assim que o sistema trabalha. O sistema cria um problema chamado comunismo. Depois implantam uma das soluções, das falsas soluções, seria um falso conservadorismo, um socialismo ou um liberalismo. É assim que o sistema trabalha. Por isso, pessoal, precisamos desconstruir esse conceito de esquerda e direita. Como dizia o Paulo Cabral, como diziam muitas pessoas a quem eu respeito, temos que desconstruir esse conceito, essa dicotomia falsa de esquerda e direita. Porque os youtubers de direita aqui no Brasil estão mal-comunados com a esquerda. Entendo? A briga entre eles é falsa. A briga entre esquerda e direita é falsa. Sempre foi falsa. Ah, mas eles têm a falsa direita. São a falsa direita. De fato. É por isso que a gente não pode mais acreditar na dicotomia. Sabe por que existe a falsa direita? Vamos dizer. Se existe a falsa direita mal comunada com a esquerda, então vamos desconstruir esse conceito de esquerda e direita. Porque esse conceito de esquerda e direita é o que vai gerar o comunismo entre eles e socialização da miséria, da fome, do desemprego com o povo brasileiro. O governo Bolsonaro é uma espécie de governo roxo. É um governo vermelho, azul e vermelho ao mesmo tempo. Governo roxo. Entendeu? É uma briga falsa entre todos eles. Briga falsa. O articulador, o pai da nova direita brasileira 2.0, o Olavo de Carvalho, astrólogo, sim, o famoso Cid Muhammad Ibrahim das Taricas, o Dercy Gonçalves da Virgínia, o famoso Jim Jones da falsa direita neocon brasileira, é um comunista. E quando era na época, antes ele era filiado ao PCB. Foi sequestrador, assaltante de banco. Esse hoje se paga de pai da direita, pai da nova direita. Um comunista, cara que foi guerrilheiro, sequestrador, assaltante, criminoso, assaltante de banco, hoje é o pai da nova direita. Entendeu? O Bolsonaro, que é o presidente Bolsonaro, antes era também guerrilheiro. Não era exatamente guerrilheiro, mas agia como guerrilheiro. Também. Insatisfeito com o salário, que não gostava, resolveu fazer tentativa de terrorismo na época direta já, né? Entendeu? Perdão, do regime militar. de regime militar, que foi nada mais nada menos que um golpe comunista, um golpe comunista enrustido. Sabia que o regime militar, quem mandava no regime militar eram os comunistas, eram os comunas, não eram exatamente os conservadores, eram os comunas, que mandavam no regime militar, combatiam os outros comunas, mas permitiram que a ideologia comunista fosse instalada no Brasil. Então, como vê, pessoal, os supostos heróis, entendeu? Aqui no Brasil, a gente sabe que o Brasil é uma pura mentira. E eu estou afastado, assim, eu tenho que falar de política, é necessário. Está se tornando chato, mas é necessário falar de política, porque isso é importante, né, pra gente discutir, comentar, né, e ter o mínimo de liberdade pra gente falar o que a gente puder falar, né? Falar o que a gente puder falar. Porque você sabe, lembrando, pessoal, que dia 20 de agosto é o dia do maçom. E o maçom é um parasita. O maçom é um canalha, comunista, traidor da pátria. Parasita, inimigo da pátria. Inimigo da família tradicional. O maçom não faz porra nenhuma, a não ser só assassinar, roubar, destruir vidas e reputações alheias, mesmo sem motivo. Tem que extinguir esta data. Tem que acabar com essa porra dessa data aí. O dia do maçom tem que ser extinguido urgentemente. Agora, falando disso aí, os youtubers de direita, da falsa direita, os neocons, os trotskistas, canhotos, entreguistas, neocons, os youtubers de direita, né, da falsa direita, né, prometeram fazer uma manifestação no dia 25 de agosto, dizendo que vão salvar o Brasil, se alinhando com o maior inimigo do Brasil, que é a maçonaria. Vai logo se ver. Essa gente, dos youtubers da falsa direita, é gente canalha, igualzinha à esquerda. Igual à esquerda. É gente canalha, igual à esquerda. Esse pessoal do Terça Livre aí, não cai nesse papo do Terça Livre, porque o Terça Livre não tem nada de conservador. São tudo liberais travestidos. Ou são fabianistas, ou são liberais, ou neocons, trotskistas, traidores da pátria. Tem muitos vermelhos travestidos de brasileiros. E o Terça Livre está cheio de vermelhos. Foi fundado pelos mesmos vermelhos. São todos vermelhos, com aparência de verde amarelo. São piores que os vermelhos assumidos. Os vermelhos travestidos de verde e amarelo, são os piores que os vermelhos assumidos. Entendeu? Então, pessoal, o que a gente pode fazer é não dar atenção para esses youtubers da falsa direita. Esses youtubers da falsa direita, dessa direita neocon, dessa falsa direita neocon, que é uma esquerda enrustida. Se é que esquerda e direita, se é que é direita, né? A direita é uma invenção da esquerda, né? com a influência da maçonaria, do globalismo. Se bem que a direita é uma invenção da esquerda, com influência da maçonaria, para alienar o povo, manipular as massas, manipularem as massas, alienarem o povo. É verdade, pessoal. O Brasil está sendo tomado de assalto. E esses youtubers da falsa direita, né, vão cair por terra. Igual eles derrubaram só os youtubers. Antigamente, quando eram canais pequenos, eles atacavam o PT, o PSDB, o MDB, atacavam os fabianistas. Agora, quando estão defendendo o governo Bolsonaro, se esquecem de atacar a esquerda fabiana. Eles não atacavam a esquerda fabiana. Quando o Temer está no poder, eles atacavam a esquerda fabiana. Agora, quando o Bolsonaro está no poder, se esquecem de atacar a esquerda fabiana. Eles não falam que o PSDB é de esquerda. PSDB é um partido de esquerda, social-democrata. Então por que um presidente de direita está aceitando apoio de um partido de esquerda? Eu quero uma pergunta, uma resposta. Não falam que era contra a esquerda? Por que o governo Bolsonaro aceita fazer aliança com o maior partido de esquerda do Brasil, que é o PSDB? Eu fico aí pensando com os meus botões. Isso aí é contraditório, né? Esse pessoal que defende Bolsonaro é contraditório, né? Dessa direita canhota aí, bolsominho, neocon, liberal. É contraditório, esse pessoal é contraditório. Porque quando Jair Bolsonaro era simplesmente deputado federal, eles atacam a esquerda fabiana, atacavam os partidos de esquerda fabiana, com PSDB, MDB, Cidadania, etc. Agora, quando Bolsonaro está no poder e recebe apoio de partidos da esquerda fabiana, aí eles esquecem de atacar. Viu por que esse pessoal da falsa direita é contraditório? Sem falar do MBL. O MBL é um bando de oportunistas, vem pra rua, oportunistas. Revoltados online, oportunistas, todos oportunistas. Esse governo atual está rodeado de oportunistas, oportunismo. Esse presidente que temos aí é uma cópia exata do Lula. Aprendeu com Lula a enganar o povo. Aprendeu com o Fernando Henrique a entregar o Brasil de bandeja para os donos do mundo. E aprendeu com o Lula a enganar o povo. É assim que é o Bolsonaro na vida real. Mesmo que aprendeu com o Fernando Henrique a privatizar a preço de bananas estatais, é o mesmo cara que aprendeu com o Lula a enganar o povo brasileiro. Não falam que o Lula é ladrão? Que o Lula é um corrupto? Peraí, cadê vocês atacando o PSDB? Eu quero saber, eu quero vocês atacando o PSDB. Porque alguns bolsominhos estão atacando a esquerda fabiana. Alguns. A maioria dos bolsominhos só vive atacando só o PT, só a esquerda radical. Cadê vocês atacando os fabianistas? os fabianistas, os sociais-democratas. Cadê vocês atacando o Fernando Henrique? Cadê vocês atacando o Aécio Neves? Vocês exigindo. Tem um presidente, cara, um ministro, Sérgio Moro, ministro da Justiça, que agora se revelou um cavalo de Troia. Se revelou um cavalo de Troia. Um fabianista. Defendendo gente da mesma ideologia que eles. São todos oportunistas. Por isso eu tô... Cara, por isso... Eu não confio em nenhum político aí. Por isso eu não tenho político de estimação. O povo fica pagando a conta toda hora disso, toda hora daquilo. Toda hora disso, toda hora daquilo. Eu só vejo Sérgio Moro, Deltan Dallagnol e Lava Jato só prendendo o quê? Só prendendo gente da esquerda radical. Cadê eles prendendo gente da esquerda fabiana? Cadê eles prendendo os fabianistas? Os sociais-democratas? Cadê eles prendendo a esquerda fabiana? É claro. Eles são fabianistas. A Lava Jato são cavalos de Troia, Lava Boi de Piranha. Cavalos de Troia dos marxistas internacionais. São marxistas enrustidos, vermelhos enrustidos. Sérgio Moro é um vermelho. Mas você não é maçonaria azul? É um maçom azul. Mas também ele é um vermelho. Um vermelho infiltrado, um vermelho travestido. Um vermelho. Entendeu? Mas não um vermelho petista. Mas é um vermelho fabianista. Um fabianista vermelho roxo. É um roxo. Um fabianista vermelho ou roxo. Que só engana o povo brasileiro. Só tem prendido petistas. Só tem prendido gente da esquerda radical. Eu quero ver ele prendendo o Aécio Neves. Até porque eu até duvido que o Lula foi preso realmente, eu duvido. Eu duvido muito. Eles estão, você sabe que esse governo está servindo ao marxismo internacional. Escravidão. Nos escravizando, querendo nos escravizar, massacrar o pobre. O cidadão de bem, tratando o cidadão de bem como lixo e dando benefício para vagabundo do colarinho branco. Miliciano vagabundo do colarinho branco. Miliciano vermelho comuna do colarinho branco. E tem gente dessa falsa direita defendendo esses vermelhos travestidos. Vermelhos comunistas travestidos. Ou seja, não confie em nada que venha de político. Não confie em político nenhum. Todos os políticos são vermelhos. Todos os políticos deste país, no Brasil, todos são vermelhos. Do Lula ao Bolsonaro, toda a classe política é vermelha. Assim como toda a STF é vermelha. Tudo isso é vermelho, cara. Até o presidente Bolsonaro é um vermelho. Todos eles são vermelhos, travestidos de verde e amarelo. Vermelhos comunistas. Pano de comunistas travestidos. Revolucionários travestidos. Marxistas travestidos. De conservadores. Neocons. Por isso que devemos desconstruir essa falsa dicotomia de esquerda e direita. Se é para defender a agenda conservadora, vamos defender. Se é para restaurar o conservadorismo no Brasil, exato, mas sem esse papo de esquerda e direita. Esqueça esse papo de esquerda e direita. Esquerda e direita são braços do vermelho, são braços da hoste vermelha comunista. A direita é uma invenção da esquerda, com a influência da maçonaria, organização criminosa. Com influência da maçonaria, a esquerda inventou a direita para enganar e manipular as massas. Por isso, não acredite mais em esquerda e direita, porque são braços de um mesmo corpo. A única coisa que devemos lutar neste momento é pela nossa sobrevivência. Ou a gente pode se unir e lutar pelo nosso país. Porque sem esse papo de esquerda e direita... E lembrando, pessoal, eu também já me cansei com esse papo de ideologia. Porque são braços de ideologia. Todo tipo de ideologia sempre foi contra a propriedade privada, sempre foi contra os princípios cristãos. A direita também é contra a família tradicional, assim como a esquerda. A direita é contra a família, a esquerda é contra a família, a direita também. A esquerda é contra a propriedade privada, a direita também é contra. A direita não é capitalista, a direita é liberal. Capitalista entre aspas. A direita é liberal. Ou vermelha, enrustida, travestida de capitalista. Porque é uma invenção exata da esquerda. A direita é canhota. A direita se encarrega de fazer aquilo que a esquerda propõe. Como dizia o professor Orlando Fedeli, da Associação Bom Forte. É isso que eu tive para falar. Muito obrigado. Muito obrigado e valeu.